Fala que é maldosa, quero ver tu aguentar. Olha a tentada, olha a tentada. Tu fala que é maldosa, quero ver tu aguentar. Olha a tentada, olha a tentada. É o crocodilo. Fala que é maldosa, quero ver tu aguentar. Olha a tentada, olha a tentada. Tu fala que é maldosa, quero ver tu aguentar. Olha a tentada, olha a tentada. É o crocodilo. Sabe o que ela quer?